desde o ventre da minha mãe, me escolheste para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, Santo de Santos.